Só assim aqui você vai poder se divertir. Todos na onda dançar. No estilo ragga, meio reggae pra você balançar. Dupla dinâmica do raga, que veio pra balar elementos da terra e grupo Kaya. Dupla dinâmica do raga, que veio pra balar elementos da terra e grupo Kaya. Todos na onda dançar. Estilo raga, meio reggae pra você balançar. Estilo raga, raga, reggae, estilo diferente. São paradas rock, envolve a sua mente. Batida pesada, meio raga, super envolvente. Praia nova, balançar, estilo raga, marfim. Balançando o esqueleto, quem vive neste momento. Elemento novo, estilo linha nova que arrebenta. Como se fosse uma mistura de temperos. Meio raga, meio reggae, novo som de divertimento. Não pode ficar parado, nem ficar enferrujado. Apenas curta esse momento e cai pro nosso lado. Pode ser um barato se essa onda for pegar. Foi os ossos pra mexer, tirar a preguiça. Quero ver entrar na onda do lar. Com esse ritmo a dançar. Elemento novo, estilo, se quiser pode pular. Vamos se quebrar, essa onda vai pegar. Viver esse momento e aprender a balançar. Todos na onda dançar. Estilo raga, meio reggae pra você balançar. Todos na onda dançar. Estilo raga, meio reggae pra você balançar. Só assim aqui você vai poder se divertir. Todos na onda dançar. Estilo raga, meio reggae pra você balançar. Balançar, fazer você não parar. Ritmo gostoso igual a este não há. Swingar é a onda, não pode parar. Elementos da terra traz o som para poder dançar. Música pra todo estilo, rap, raga, reggae. Batida pesada igual a esta, você nunca esquece. Entrar na onda do lá significa dançar. Vem pro nosso lado, vamos todos cantar. Colocar a voz em dia e as mãos a balançar. Se quiser poder pular, o que importa é quebrar, quebrar. Estou falando no sentido de cantar, no sentido de dançar, no sentido de esforçar. Sapatear, muita sola vai gastar. Se você é bom de dança, quero ver você dançar. Não, pode parar, porque o ritmo é bom, igual a este não há. Hey! Todos na onda dançar. Estilo raga, meio reggae pra você balançar. Todos na onda dançar. Estilo raga, meio reggae pra você balançar. Só assim aqui você vai poder se divertir. Todos na onda dançar. Estilo raga, meio reggae pra você balançar. Pra quebrar, você precisa entrar na onda do lar. Música pra todo estilo pra poder dançar. Só assim você vai se divertir. Música que tu precisa pra se distrair. Todo mundo dança o tchan, curtem Djavan, aplaudem Gilberto Gil, 9 da 10 é o Brasil. Ritmos bem diferentes, muito bom e muito quente. Elementos traz mais um, bem dançante, diferente. O espaço é muito grato, obrigado, agradecer. Então vamos lá, todos na onda do lá. Levantando as mãos pro céu e a preguiça espantar. É música pra todo estilo, quem importa é dançar. Batida pesada, meio raga, esta onda vai pegar todos juntos nós. Elementos, grupo Kaya, traz o som para poder dançar. Porque o ritmo é bom, igual a este não há. Todos na onda dançar. Estilo raga, meio reggae pra você balançar. Todos na onda dançar. Estilo raga, meio reggae pra você balançar. Aqui você vai poder se divertir. Todos na onda dançar. Estilo raga, meio reggae.